casa por dentro, em volta nada. Vazio, baixo, a noite, o cobertor. Não fico triste inutilmente, pensando que encantamento entre nós acabou. Procuro por mim em volta e não acho nada, gravado na tela do seu novo computador. Separo meu olho na dela, meu olho reclama da trama que envolve a paisagem no ar do Leblon. Me desculpe a pressa, mas a madrugada me chamou. No meu canto eu prego a palavra que não se falou. Desculpe a pressa, mas a madrugada me chamou. Só não vou na festa porque me interessa o seu amor. Quase tudo pra não dar certo, mas quando estou perto um deserto se mostra maior. Se vejo asteroides eu penso que pode ser vento. Desejo que o vento me leve pro mundo melhor. Eu quero que tudo pra nós seja verão eterno, e dure no inverno que dure o perfume da flor. Para outra vez polaroides e o tempo dispara, e a noite revela que o tempo da noite acabou. Me desculpe a pressa, mas a madrugada me chamou. No meu canto eu prego a palavra que não se falou. Desculpe a pressa, mas a madrugada me chamou. Só não vou na festa porque me interessa o teu amor. E desculpe a pressa, mas a madrugada me chamou. Meu canto eu prego a palavra que não se falou. Me desculpe a pressa, mas a madrugada.